Vai, Drew, porra. Vai embora. Já que devemos protestar, que é o seguinte: era pra trazer lápis, caderno, borracha, umas crianças que talvez queiram estudar e não tem condição. Mas é isso, povo burro é povo submisso. Periferia se agradece, boa noite.